Avjet 5722, vento 1970 graus, 15 nós. Autorizado decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, 572. Vai reduzir tal localizador, Alfim de Abraço. Aguarde sua garantia das comunicações, Alfim de Abraço. E aí, vai dar a barra da conferência. 1149. 4149, Campinas. Copia. Por favor. Azul 4149, autorizado Salvador Campinas, 360 nível. Decolo no zero direita, da Euleda Bride. Pós-Bride intercepta perdo 16, conforme rota do plano. Controle opera em 11935, transponder 5525. Decola da 10, na saída da Euleda Bride. Abre Zulu 16. 5525 transponder, controle 1935, azul 4149. 4149, Romeo Alpha Echo Fox, traffic 11 o'clock, 5 miles. Narcisse bound, maintaining descent to flight level 050, Boeing 722. Papa Romeo Alpha Echo Fox. Roger that, I'm over by the traffic, lady. São 3153, vento 180 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pista 10. Livre pouso na 10, São 3153. Controle Web 5722, decolado 1800, na Gole. Webjet 5722, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantém o nível 320. 320-5722. Total 9910, reaching flight level 050. Total 9910, descending maintain 2000 feet, altimeter 0107, cleared the final approach, ILS X-ray runway 10, report stabilization on localizer, total 9910. Clear to LS, descend 2000 feet, 1017, or report on localizer. Papa Romeo Alpha Echo Fox, climb and maintain flight level 280. Climb and maintain flight level 280, Alpha Echo Fox. Salvador, Ija Papa Oscar. Prossegui, Ija Papa Oscar. Castela 090, processo visual 095, Paulo Afonso. Sabatango, Ija Papa Oscar, submantém o nível 095, regra de voo modificada ao 0822. Confirme estimado para pouso quando possível, Ija Papa Oscar. Aos 15 da próxima hora. Ciente, Índia Papa Oscar. Atingiu 060, no 605. Bom, no 605, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 07. 4.017, 605. Trip 53 no 6, reduza para 2 no 0 nós. 2 no 0 nós, reduzindo 53 no 6. Olhar 5722, se possível Gole, já livraria algumas informações. 5722, voo e Gole. Gole 5722. Total 9910, nesta para o intercepto localizador, report total 9910, report stabilization localizer, clear the ILS X-ray runway 10. Ao report on localizer. IP VET de 080, nomeia. IP 53 nomeia, desse mantenha o 050. 050, 53 nomeia. IP. Agilizando na medida do possível, solo 121 decimal 9. 219, Oliver, 315. Papa Romeu Alfa Índia Bravo, vento 180 graus, 13 nós, ajuste 10 no 7. Autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado pouso no 0, Alfa Índia Bravo. Solo é o T3193, bom dia. Confirmada, 3153. Confere. 3153, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 3153. Tia Whitney, Papa Zulu. Papa Romeo, Alfa Echo Fox, maintain departure. Maintaining, Alfa Echo Fox. Total 9910, confirm establishment on localizer. Establishment on localizer now. 9910, contact sinal Salvador Tower, 118.6. 118.6. Gono 605, descer para 2000, prédio ajuste no 097, autorizado LS, reporte no localizador, reduza para 1.709, no 605. Reduzindo, 170 nós, 2000, reportaria estabilizado, 605. 35316, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, a proa 220, o limite ao localizador, 5316. 220, limite localizador, 35316. Confirmando 050-5316 da trip. Afirmativa, aguarde para prosseguir na descida. Ok, grato. Trip 5316, desça para 3.000 pés, o ajuste no 07. 3.000 no 7, isso. 1-0 no 7. Vamos levar a última. Papa Romeo, Alfa de Bravo, volta aqui para o Pote 3. Chame Centro Recife, no 288, alterna 1 na 260. 288, 260, 5722. Estabilizou, gol no 605. Gol no 605, complete nossa minha torre no 86. 286, 605. 5396 para o localizador, curva esquerda para o 160. Desça para 2000 pés, o ajuste no 07, reporte no localizador. 602000, esquerda, 602000, localizador reportará. Autorizado, trip 5396. Bom dia. 1605, continua a aproximação, aguardando pista 10 livre, número 2 para pouso. A aeronave que precede está a alguns segundos da cabeça do 10. Gente, aguardando pista livre, 605. 3-6, curva esquerda para 1-3-0. 3-0 no meio da trip. Passando o Índia Papa Oscar, mantenha o nível 095, chame Centro Recife no 2685, alterna no 2545, Índia Papa Oscar. Ó, Sotoso, grato, vamos ver. 1-2-1-9, Salvador, muito bom dia, é o gol 1-6-4-2 para Recife. 05, vento 170 graus, 13 nós, autorizado pouso, pistão 10, cheque 3 de pouso. Baixou e checou, livre pouso 10, gol 60. Total 9910, respecte Alpha Kilo April 3. Alpha Kilo. Beret 6843, Beret 6841, gol no 642, cópia. Pronto, cópia no 642. Gol no 642, autorizado Salvador Recife, 390, via Perus 58. Recolo no 0, esquerda, saída Tuga, transfer Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponder 5527. Ok, está autorizado no 390 pela Upper Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. O controle 119.35. E o transponder é o 5527, gol 1-6-4-2. Gol 1-6-4-2, cotejamento correto, chama o posicionamento. Prepara para o posicionamento 1-6-4-2. Salvador, bom dia, Gol no 607, informação, Juliette. 1607, informação, Juliette, copia? Copia. 1607, autorizado, Salvador Guarulhos, 360, via Peruís 50. Decola no zero direito, da El Leda, Bidev. Controle opera em 11935, transponder 5532. 1607, nível 360 para Guarulhos, Aperuísk 50, aerovia, decola 190, curva direita, Dael, Leda, Flash, controle 1995, transponder 5532. 1607 da Gol, transponder 5532, a saída da El Leda, Bidev. Ok, Dael, Leda, Bidev. 1607. E o transponder? 5532, conforme. Firma ativo, chame e fuja também. Chama ele. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1804. Solicitou 360, tá com a Juliette. 804, Juliette, confere, autorizado, Salvador Galeão, 360 nível, decolando ao 90 com curva direita na saída da Euleda Bidev. Bidev intercepta pelo novembro 857, Porto Seguro, e apertou o 96 conforme a rota do plano. Controle opera em 199.35, transponder 5531. Solo Salvador, bom dia, Gol 1605 livrou. Achado, travado, trip 5396. Trip 5396. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 16 dúzia nós. Variando até 20 nós. Ei, gente, grato. 1935, transponder 5531. Gente, 1804, só confirmando, é Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. Afirmativo, 1804, chame puxa e acionamento. Reportará. Gol no 605, confirme se sentiu turbulência na final? Sim, na curtíssima final tem turbulência, sim, 605. Pode informar a intensidade? Moderada. Sente, gol no 605. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 605. Oi, trip 53, 16. 3, 16, solo aos 33. Transfere agora solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, boa. Turbulência moderada? Confirmo 53, 16 da trip. Gol no 605, tá na escuta? Tô na escuta, sim. Aproximadamente pela 180 com 22 nós, aproximadamente. Certo, e a altitude? De 500 pés pra baixo, tava mantendo isso aí. Tá ok, muito obrigado. Nada. Trip 5316, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette 13, 53 no meio. Confirmando, foi o gol no 607, amor? 607, puxa acionamento no 5. Afirmativo, aguarde, puxa acionamento, gol no 607. 607, aguarde. Azul 4149 está no portão 1, pronto pushback. Sente, o Azul 4149, correndo da equipe de solo, tem um Boeing da Gol que vai passear por 03. Após o tráfego, está autorizado. Após o gol, início push, Azul 4149. Ok, Dent, clear de bom for arrival, descendimento em 4000 feet, altimeter 71017. 1017, 5000 feet, American 980. Pré, da trip, autorizado puxa, Maritax, só na mesa 7. Salvador, bom dia, trip 5514, ciente da informação, quilo. Qual nível solicita para Aracaju? Por gentileza, poderia coordenar o 130, direto Conde? 130, afirmativo, confirmei, direto Conde? É, fazer a subida Conde, né, ou conseguir pela Golf 677. Afirmativo, trip 5514, autorizado, Salvador Aracaju, 130 nível, decola 10 esquerda na saída Conde. Controle opera em 119, decimal 35, nacional 0263. Objetivo autorizado 130, decola da 10 na subida Conde, 10935, controle 0263 do transporte, trip 5594. Puxa acionamento, trip 5594. Reportar. Houston 3597, autorização Brasília. 517, comando. Afirmo. O TAN 3517, ao VT para 09, eu vou montar no meu sistema, tem escuta, quando aparecer o chão. Gente, aguardando, quando dispõe da autorização, tá pronto na foto, já tá em 3597. Sapatão Guice Kilo Zulu, serviço radar terminado, 62 milhas nordeste do VR de Salvador, mantenha o nível 090, chame Aracaju em 1203, Whisky Kilo Zulu. Na 607, 134 a bordo, alternativa Galeão com 4 horas e 8 autonomia. Transmissão foi sobre o modulado, dois tráficos chamados para o táxi ao mesmo tempo, azul 4149, prossiga com as informações. PLB 98, 4 horas e 40, alternativa Verão. Táxi autorizado à direita via Índia Alfa, no ponto de espera do 10, chama a torre, em 118, decimal meia dúzia, altímetro 1007, azul 4149. Alfa, ponto de espera, frequência à torre, 4149. 1607, prossiga. Táxi, 134 a bordo. Galeão, alternativa, 4 horas e 8, autonomia. Táxi autorizado à direita, Juliette Alfa, ponto de espera no 0, torre, em 118, decimal meia dúzia. Altímetro no 0, no 7, bom, no 607. Direito, Juliette Alfa, ponto de espera no 98, decimal meia dúzia, altímetro no 17. Obrigado, bom dia. Bom dia. Acionamento, posição 6, o Gol 1642. 06, Gol 1642, autorizado, chame táxi. Chama para o táxi 1642. Tá 3517, copy. Firmo, copia, tá 3597. 3597, autorizado, Salvador Brasília, 380, via Perto 17. Decolo no 0, direita, saída Gole, transição Ofito, controle 119, sinal 35, transponda 5552. Autorizado, Brasília, nível 380, conforme a Zulu resolu no 7, decola no 0, direita, Gole Ofito, controle 1935, transponder 5552. Tá no finger 7, vai repassar para o chuveiro acionamento, tá no 3597. Observativo. Fala o 1897, autorização, confirma. 1897, informação, quilo, copia. Copia. 897, autorizado, Salvador, confins, 360, nível, decola no 0, direita, Dael, Leda, Bridge, Bridge intercepta pelo Luno 6. Controle, opera em 11935, transponda 5543. Não, autorizado 360, regulador no 0, comando à direita, Dael Leda Bridge. Bridge é o Berzolo no 6. 1935, saída aí 5543, transponda. 187. 1897, procedimento correto, chama o posicionamento. Tá lá. American Airlines 980, descend and maintain 2000 feet, altimeter 107. Clear to find approach, ILS X-ray, runway 10, report steps to localizer. 2000 feet, 1017, I'll report establishing a localizer for the ILS runway 10 approach, American 980. Mike X-ray Golf, reconfirmando também, é o finger de número 5. Gente, no 05, chama na 753. Grato, será feito. 4149, decolado 245, controle 119, decimal 35. Alô, Salvador, é gol no 605, informação quilo, autorização Galeão. No 605, quilo, confere, copia. No 605, autorizado Salvador Galeão, 360, nível, decola 1-0 direita, Daniel Leda Bidev, Bidev, intercepta para November 857, após, apesar do 1-6. Controle 1-9935, transponder 5544. 360 para o Galeão, decolou 10, pela direita, Dael, Leda, Bidev. A intercepta com 9856, autorizou 9936, controle 5544, transponder. No 605, atendimento correto, um posicionamento só para o Mandeiro Via, até 9857. 857, sim, obrigado. Apolo Salvador, com 9842 para o táxi Piotr, 0-4-0-9-4. Alterna, com 14, tag autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre em 1-1-8, meia dúzia, altímetro 1-0-7. Juliette Alfa, chama a torre em 1-8, meia dúzia, 1-0-7. Voo no 715, gate 4 para o pushback acionamento. No 715-04, autorizado, chame táxi. Tomara táxi no 715. Zero. Livre, decolar, vou no 607. American 980, established on a localizer. American 980, contact now, Salvador Tower, 118, decimal 6. American 980, say again, which frequency? 118, decimal 6, 980. 118, full 6. Pronto, bom dia, gol na 607. Gol na 607, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. 360, Nandael. Leda Bidev. American 980 out of Marco, runway 10. American 980, wind 170 degrees, 14 knots, gust 20 knots, clear to land runway 10. Clear lane runway 10, American 980. Autorizado, chama para o táxi, Mike Juliette Romeo.